aqueles eram os anos dourados. Nova York ainda não era uma grande cidade, mas estava começando a ter um começo de burburinho. Nas avenidas, poucos automóveis, porque o carro fazia pouco tempo que tinha sido inventado. E aqueles que possuíam um automóvel passeavam felizes pelas ruas dos Estados Unidos. E sempre que um calhambeque passava pelo outro, o motorista dava uma buzinadinha. Bip-bip! Era uma buzininha assim fraquinha mesmo. Era muito legal. E um proprietário de um veículo estava dirigindo todo feliz um automóvel modelo Ford. Se você visse aquele carro hoje, iria dizer: que calhambeque! É, mas naquela época era o último tipo, aliás, o primeiro tipo. A maior novidade do mundo. E aquele homem estava feliz da vida dirigindo o seu Ford. Um veículo extraordinário, superior à carruagem, superior às carroças, tudo. E aquele homem feliz ia dirigindo o seu veículo quando, de repente, sem explicação nenhuma, o motor parou. Parou! O homem estacionou o carro e queria que ele funcionasse, mas o carro não andava. E as pessoas curiosas foram se colocando na calçada, observando o carro, principalmente o carro, porque era uma novidade, e o motorista. Mas o motorista estava muito envergonhado, muito chateado. Ele queria sair dali e o carro não obedecia mais. Então, ele saiu do carro e foi até ali na frente do motor, colocou a manivela, e para quem não sabe, os carros naquela época não usavam chaves, eram manivelas. Ele pôs a manivela na frente do carro e começou a virar, virar, virar, e o motor não funcionava. Ai, ele suava, virava aquela manivela e o motor não funcionava. Aí ele abriu o capô, ficou olhando o motor, colocou a mão ali no meio, começou a se encher de graxa. Aí ele pegou, virou outra vez a manivela e o carro nada. E ele transpirava e virava a manivela e mexia no motor, enchia a mão de graxa e passava no rosto, passava na roupa e virava a manivela. E o bendito carro não funcionava. Aquele homem estava envergonhado. Por que que o carro não andava? Aí, no meio dos curiosos, um homem se destaca e diz: posso ajudar, amigo? O senhor entende de carro? Um pouquinho, deixa eu ver o que é. E o homem olhou ali o motor, antes de pôr a mão, examinou bem, aí disse: ah, era um fiozinho. Ele pegou aquele fiozinho, ligou numa parte do motor, só aquele toquinho. Aí ele disse pro homem: vire a manivela. E o homem virou a manivela e brrr, pegou o motor, começou a funcionar. E aquele motorista, impressionadíssimo, disse pro homem: como é que o senhor conseguiu? Como é que o senhor sabia disso? E o homem disse: muito simples, meu nome é Henry Ford. Fui eu que construí este veículo e eu compreendo muito bem como ele funciona. E ninguém acreditou que ele fosse o Henry Ford, o inventor do automóvel, o construtor daquele carro. Mas aí ele mostrou a sua carteira de identidade e todo mundo ficou admirado. Viu que aquele homem tinha realmente conhecimento de causa e consertou o carro, porque entendia como ninguém daquele veículo que levava o seu próprio nome. Porque ninguém conhece mais o produto do que o fabricante, você concorda com isso? Nós fomos fabricados por Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Se tivermos qualquer problema de saúde, Deus é o médico que pode consertar qualquer órgão do nosso corpo. Se nós tivermos algum problema psicológico, Deus é aquele que fez o nosso cérebro e colocou entendimento dentro de cada um de nós. Por isso, pode cuidar do nosso sistema nervoso. Se tivermos qualquer problema com a nossa alma, com o nosso espírito, então Deus é o único que pode realmente preencher o nosso vazio e abençoar a nossa alma e salvar o nosso espírito, porque foi Ele que soprou a vida dentro de nós. Você tem algum problema para resolver e a sua vida não está funcionando direito? Então, escute a voz de Deus dizendo, no meio desta grande multidão, posso ajudar. E você, talvez, não reconhecendo, Deus diz, o Senhor entende disso? E Ele vai te dizer modestamente, porque Ele é muito humilde, um pouquinho. Mas se você entregar o teu problema nas mãos de Deus, e aquela área da tua vida que não está funcionando, se você deixar Deus examinar tudo, eu te digo que com apenas um toque, Ele vai colocar tudo no seu perfeito funcionamento. Basta um toque só de Deus. Foi como disse aquele centurião romano para Jesus: Senhor, diga apenas uma palavra e o meu criado sarará. Uma só palavra. Viu? Um único toque. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é capaz de resolver todos os seus problemas. Por isso, se tem algo que não está andando bem na sua vida, se tem algo que não está funcionando direito, então clame pelo doce nome de Jesus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.